Jesus, pois, operou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Vida no nome de Jesus. Ao olhar para dentro de nossa natureza carnal, Deus vê a imundícia. Salmo 14:3. A pessoa salva pelo sangue de Cristo, e as que ainda não são salvas, mas têm temor do Senhor, concordam com o claro parecer de Deus e dizem: eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:14 e 19. Então a pessoa sincera que olha para os seus próprios feitos, que contempla o seu próprio interior, só pode dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Há apenas uma fonte de vida que não está em nós mesmos, e a qual devemos recorrer se quisermos ter vida. Porque em Ti, Senhor, está o manancial da vida. Salmo 36:9. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A morte, se a quisermos, está bem dentro de nós. E teremos a morte, a separação eterna da nossa alma de Deus, se confiarmos até o fim nós mesmos, no corpo desta morte, sem nos convertermos a Deus. Mas a vida, se nós a queremos, está fora de nós e é muito cara. Precisamos nos render inteiramente a Jesus, dar a nossa vida ao Cristo, Senhor dos vivos e dos mortos, para dele recebermos vida, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2.